como vai você? Quando o vento vem, teus amigos somem, mas em mim você pode crer. Não se renda, você vai vencer através da fé. Se a vitória parece difícil alcançar, e a incerteza que é seu coração conquistar, fique firme na fé, Deus te fará invencível. Com Ele é sempre assim. Se quiser saber sobre o seu futuro, será um vencedor. Se você me ouvir, me entregar sua vida, eu te conduzirei. Não se renda, você vai vencer através da fé. Se a vitória parece difícil alcançar, e a incerteza que é seu coração conquistar, fique firme na fé, Deus te fará invencível. Com Ele é sempre assim, com Ele é sempre assim. Estou contigo, sou teu amigo, e não há mais solidão. Não se